Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Macias. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks da RioSulRádio.com até as 4 da tarde. 2 horas pra você curtir tudo que você tem direito e mais um pouquinho, né? Podia ser mais de 2, mas não. São 2 horas, é o suficiente pro seu ouvido pedir arrego. É, dependendo do estilo que a gente toca aqui, pede arrego mesmo, cara. Mas roqueiro que é roqueiro ouve mesmo assim, cara. Olha, hoje eu vou tocar aqui um álbum que eu achava que não tinha. Esse negócio de chegar álbum no Brasil, nos anos 80, 70, tinha isso. O nome em inglês, eles faziam a tradução pro português do jeito que eles queriam. Esse álbum ficou conhecido, Ray Clapton, ficou conhecido ao vivo como At Budokan. É um lugar lá no Japão onde todo mundo que vai no Japão toca. Daí eu procurando At Budokan, ele Clapton, não achava. Aí que eu fui descobrir que o nome do álbum é One Night Only. Foi uma noite só, não foi uma turnê do Ray Clapton, foi uma noite só que ele fez no Budokan e por causa disso One Night Only. Pra não botar esse nome, colocaram At Budokan. Sacanagem, cara. Fiquei um tempão procurando o disco, saí já tendo o disco na minha coletânea. Mas achei, você vai curtir comigo, vou tirar suas próprias conclusões. Ele Clapton ao vivo é muito bom, cara. A gente começa com Tulsa Time. Aliás, o programa hoje é todinho ao vivo. Vamos lá. Thank you. time, but now I'm gonna let you know. I got the boogie, boogie right down in my very soul. Said that you don't need for me to be a one some sad day you're gonna be crying. We'll be right back. Olha, cara, não vou nem perguntar o que que você achou, cara. Eric Clapton, na época dos anos 70, eles pinchavam os muros escrevendo Eric Clapton is God. Tá? Eu pensei que tem exagero aí, né? Eric Clapton é Deus, mas é o Deus que ele queria dizer, o Deus da guitarra. É, Gods of Guitar, Guitar Heroes. Bom, por aí, tá? Você ouviu After Midnight, Further Up the Road, Cocaine, aliás, o nome da música não é Cocaine, é She Don't Lie, tá? Cocaine, Blues Power e Tulsa Time. Eric Clapton ao vivo, One Night Only, nada de At Budokan, tá? 1980, se não me engano, esse álbum foi lançado. 79 ou 80, não tenho certeza. Legal? A gente vai pro break e tem mais, olha, ao vivo você vai curtir Free, é isso mesmo, do Paul Rogers, Gary Moore, Holly Gallagher, Blackfoot, Black Oak Arkansas, não, é Blue Oyster Cult, Black Oak Arkansas tem também, Forget, Deep Purple, Cream, depois você vai ver o resto. A gente volta, hein? Não saia daí. E aí, cara, hoje especial ao vivo pra você. Não é especial, algumas feras tocando ao vivo pra você sentir a performance. Porque ao vivo você vê se o cara sabe improvisar ou não. Ou se fica só naquela marcação da gravação em estúdio. Ah, não, mas geralmente isso não acontece. Tá mais nos anos 70 que tinha solo de guitarra, de bateria, de órgão, de baixo. Ainda bem que não tinha solo vocal, né, cara? Ou então o cara podia cantar rock and roll a capela, né? Nossa, essa foi horrível. Deixa quieto, cara. Deixa quieto. Vamos lá. Free de Paul Rogers, ele que depois iria fundar o Bad Company e chegou a gravar mais recentemente com Queen no lugar de Fred Mercury. Você vai ouvir o super sucesso, a cara do Free, que é All Right Now. Vamos lá. We'll be right back. do a different set from the usual this time. And tune everything. Okay, you might know this one. Here, we'll fill my lonely sings this one. Here it comes. Home in the valley. Nossa, cara, que letra é essa? Olha, Molly Hatchet é Descending Rock, tá, cara? It's All Over Now teve Blue Oyster Cult com Burning For You. Olha só, Blackfoot também é Southern Rock, Red Snake or Rock and Roller, Holly Gallagher, esse cara é conhecidíssimo nos anos 70, Cradle Rock, Gary Moore, não preciso falar de Gary Moore, Shape of Things, morreu há pouco tempo, New Free de Paul Rogers com All Right. Legal? Aliás, teve um comercial com essa música aí, All Right, é de carro, eu não me lembro qual que é. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break e volta com Black Oak Arkansas, então você que não conhece, segura sua onda aí. Olha, Classic Rocks hoje só ao vivo, cara. E com bandas que eu não tocava ao vivo. A maioria que eu não toquei ao vivo ainda. Aliás, pra dizer a verdade, quase todos. Eu não me tinha tocado ao vivo aqui no Classic Rocks. Legal? Olha, nessa sequência vai rolar pra você Black Oak Arkansas, pra você que não conhece, super banda dos anos 70, Foghats de Purple e o Cream. Cream da Nata. Como é que é? Cream da. Como é que Cream de la Creme. Cream de la Creme. Como diziam os franceses. Creme de la Creme. Assim que os franceses falavam. Tem que dar uma viadada na voz mesmo. Deixa quieto. Bom, essa banda é conhecidíssima, né, cara? Com a formação clássica do Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce no baixo, tá? Formação clássica. O Ginger Baker dos anos 70, ganhou várias vezes como melhor baterista do ano, juntamente com o cara do Emerson, Lake & Palmer, que era o Carl Palmer. Legal? Bom, a gente vai começar com Black Oak Arkansas, com um nome que tem tudo a ver a música. Rock and Roll, cara. Vamos lá. Classic Rocks. I love you, baby. Olha isso aí que você ouviu, uma raridade, cara. É o Cream, como eu disse no começo, com Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker. Não é brincadeira, não. Sunshine of Your Love é o clássico do Cream, tá? É isso mesmo. Deep Purple, Strange Kind of Woman, tá? Isso aí é o seguinte, meu amigo. Rich Blackmore e Ian Gillan fazem o diabo nessa música aí. Forget, Road Fever e Black Hole Carcassas, Rock and Roll. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break e volta com a saideira com um tal de Neil Young. Conhece? Então segura a onda aí que a gente volta. Classic Rocks. Pois é, clássicos do rock hoje tá bem clássico, cara. A programação aqui tá bem clássica e ao vivo, com os clássicos mesmo do rock. Olha, na saideira tem Neil Young, eles fizeram um quarteto nos anos 70, Crosby, Stills, Nash e Young, chegaram a gravar até no Woodstock, tocar no Woodstock. Tem Foreigner, Edgar Winter e Johnny Winter, brincadeira os dois, hein, cara, você vai ver ao vivo, hein. Leslie West, que foi integrante do Mountain, e o Santana, meu amigo, Carlos Santana, o mexicano-americano, Carlos Santana. Adoro esse cara, muito louco. Eu vi o show deles nos anos 70 no Rio, no Teatro Municipal, meu amigo. Vou dizer nada, tá? Você vai ouvir agora a música deles ao vivo. A gente vai fechar o programa com ela. Bom, vamos começar com o Neil Young, um clássico do Neil Young, Hey Hey My My. Vamos lá. I get big, I'm gonna get an electric guitar. When I get real big. Here to stay. Hey, hey, my, my. mention to you, they might have mentioned earlier that we're recording tonight, so. So I want us to be on our best behavior, and I want you to be on your worst. Will you do that for us? All right. We'll be right back. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my engraçado que nos anos 70 ao vivo o cara levava 2 horas pra terminar a música, né, cara? Não, é sério. O baterista ficava lá dando aquelas batidinhas dele, o tecladista ficava dedilhando o órgão. É, o órgão que eu digo é o órgão musical, tá, cara? Não viaja não, bicho. Não viaja não. Bom, tá aí, ó. Fechando muito bem o programa com Carlos Santana, mexicano Carlos Santana, é, com Black Magic Woman e Gypsy Queen, cara. Brincadeira. Falou, Santana é o Santana, meu amigo. Eu falei pra você e você pode ver. O cara toca, mas toca muito. Bom, Leslie West com Mississippi Queen, sucesso clássico do Mountain, tá? Você ouviu ao vivo. Edgar e Johnny Winter com Got My Mojo Working. Também é um clássico também do... São um clássico do blues, só que isso aí não foi uma versão blues, não. Foi uma versão mais rock and roll. Foreigner, Feels Like the First Time. E Neil Young com Hey Hey My My. Gente, ó, chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Espero que vocês tenham gostado ao vivo. Muito bom, muito gostoso. Domingão não, sabadão, tô viajando aqui, ó. É, sabadão, logo mais à noite você vai sair, meu amigo. E todo cuidado é pouco. Se for dirigir, não beba. Classic Rocks.